você não percebe, mas meus olhos sempre a persegue. Eu já vi em vários lugares, mas você nunca me reconhece. Eu fingi que nunca me viu em nenhum lugar. Ou esquece do cara de black que não para de te olhar. Nem pensar que lembro desde a primeira vez que a vi. Desde ali meus olhos começaram sempre a te seguir. Você dançando na pista foi a melhor vista. Não há quem resista tanta beleza e não resistir, eu sei. E até pensei comigo, você lá no meu abrigo. Em pleno domingo, eu beijando seu umbigo e te despindo. Enquanto você beijava minha boca, tirava minha roupa, dizendo que te deixo louca e sorrindo. Me chamando de Deus africano, dizendo eu te amo. Acho que estou viajando, recapitulando. Não sabia como me aproximar. Quem sabe te chamar pra dançar, começar a conversar, sei lá. Perguntar seu nome, sua idade e pra descontrair, dizendo seu ouvido algumas bobagens. Saber aquilo que faz e o que gosta. Se namora, tá sozinha, disposta a novas emoções. Mas infelizmente só vindo embora. E agora não sei se terei outra oportunidade de revê-la novamente. Infelizmente, só ficou a lembrança do teu sorriso em minha mente. Esta primeira vez que a vi, juro, nunca mais te esqueci. Esta primeira vez que a vi, percebi que você nasceu pra mim. Passaram dias, meses e anos, tantas coisas foram mudando na minha vida, novos planos e eu nem esperando encontrar aquela que, mesmo com o tempo, não saía do meu pensamento. E fui assim desencanado pra balada, pois tinha uma batalha marcada naquela mesma noite. E ao chegar no pico eu sou surpreendido, pois quem vejo de vestido sorrindo e conversando com um amigo era ela. Linda e maravilhosa, mais bonita mulher que já vi em toda a minha vida. E ao me ver não entendi o porquê, mas dava pra ver que os olhos dela queriam me dizer algo. E fomos apresentados enfim. Slim, essa é a... Oi. Esse é o Slim, prazer é meu. E aí então, sem esperar, ela pergunta: eu não já te conheço de algum lugar? Será? E assim foi fluindo o assunto naturalmente. E sem perceber já estávamos sentados juntos. E de repente vimos que tínhamos gostos em comum. Rap predileto, Black é cheiroso. Clássico, Traveling Man. E o Nacional, Tim Maia, Jorge Ben. Aí, a gente poderia marcar de nos ver novamente, o que você acha? Anota o meu telefone e me liga. Na quarta, tá bom? Da gente marca pra fazer algo junto? Lógico. Sair pra se conhecer melhor. Pra mim tá ótimo. Então, pode esperar que eu te ligue. A propósito, adorei muito ter te conhecido. Tudo comigo, confio no meu taco. Verdão africana, dão um undermarco. Esta primeira vez que a vi. Nem esperei muito tempo na agenda do celular. O número tá lá, é só ligar. Ah, demorou de skate. Chamou. Alô? Plano está, por favor? Ela? E aí? Aqui é o Slim, lembra de mim? Slim? Lembro sim, claro. Depois de quase uma hora já decidimos local e horário pra nosso encontro, que ficou marcado a 7:20 minutos antes. Estou no ponto indicado, é claro, mas bem trajado, pois a noite promete. 7:20, 7:30, 8 horas, ela não aparece. Minha mulher é assim, sem estresse. E quando olho pro lado, a vejo vindo sorrindo. Me cumprimenta com um beijo e me convida a beber vinho. Taça vem, taça vai, conversa vem, conversa vai. Abraça sem querer nada demais quando vai beijar. Estás a caminho do Mocha Love, eu sou de Mocha One. You gave it to me. Sei bem que você quer, sei como te fazer mulher. Só se você não quiser. E ela quer e do nada me impressiona. Cara de santa inocente, habilidosa essa bela dona. Noite climática, situação fantástica. Só eu e você, trilha sonora clássica. Mas eu posso querer nada, só ter você basta. Só um pedido que essa noite não acabe por nada. Que seja você quem tanto procurei, quem eu esperei por tanto tempo e sonhei estar ao meu lado. Que seja você o amor que tanto procuro, meu porto seguro, meu presente, meu futuro. Que seja você a mulher da minha vida, a melodia que meu coração procura pra suas batidas. Esta primeira vez.